Ok, Arô! Vocês acabaram de ouvir a música Xingu, do compositor João Nascimento, interpretada por Jussara Marçal, acompanhada da orquestra Abanã. E nosso programa de hoje, vamos falar de justiça ambiental e Oxóssi. Para compartilhar a ciência das matas, nessa tarde, está aqui o meu babá, pai Júnior de Odé, do Ilê Axé, Orixalá Talabi. Seja bem-vindo, pai Júnior, sua bênção. Saudações à família Obacossô, saudações aos ouvintes. Meu nome é pai Júnior de Odé, eu sou membro do Conselho Religioso do Terreiro Nagô Ilê Axé Orixalá Talabi, onde exerço a função de zelador da cultura e religiosidade afro-indígena brasileira. É um prazer realizar esta troca aqui, né, e estar participando deste programa. Olá, pai Júnior, sua bênção, seja bem-vindo. Estamos super felizes por ter aceitado o nosso convite. Para quem não sabe, pai Júnior é nosso pai de santo, Babalorixá do terreiro Axé Orixalá Talabi, localizado em Paulista. Para o senhor, meu pai, quem é Oxóssi e qual a importância da preservação do culto a Oxóssi para a sociedade brasileira? Oxóssi é um orixá que, dentro do panteão Nagô, representa o equilíbrio da biodiversidade na natureza, né? Seu axé, que é o seu poder de realização, ele está ligado aos saberes da floresta, à caça e também ao uso sustentável dos recursos naturais. É importante a gente entender que, na filosofia iorubá, orixá é a representação de todas as manifestações da natureza. Então, cada orixá vai ser responsável, do ponto de vista social e espiritual, por transmitir os valores, o cuidado e a integração que nós devemos ter com Ilé, a terra, Omi, a água, Inã, o fogo, e Ofurufu, o ar, o firmamento. Neste sentido, a importância de preservarmos o culto a Oxóssi é fundamental, porque enquanto um orixá Olodé, ou seja, um orixá da família dos caçadores, ele vai possibilitar a garantia de dois importantes valores para nós. O primeiro valor é o de entendimento que não há uma hierarquia de poder entre os reinos, animal, vegetal e mineral. Todos nós, seres, homens, folhas, animais, minerais, estamos em pé de igualdade perante o Olorum, o Criador, e temos a responsabilidade de convivermos em harmonia e em diálogo. O segundo valor está ligado ao seu aspecto de provedor, quer dizer, é o axé de Oxóssi quem vai garantir o nosso alimento, a boa caça e também a inteligência, né? Nossa inteligência, para nós realizarmos as articulações e as ações que vão garantir a segurança alimentar de nosso povo e de nossas comunidades. Nesse caso, a partilha do alimento é o fundamento principal do caçador, né? É sua alegria. Ok, Arô, pai Júnior. Vivemos numa época onde a valorização de megaconstruções, a especulação imobiliária, construções de grandes centros comerciais, vem se sobrepondo à valorização e à preservação do meio ambiente. Esse é um formato eurocêntrico de se relacionar com a natureza. Pai, já que Oxóssi é uma divindade relacionada às florestas, à proteção da fauna e da flora, esse orixá nos propõe outro conhecimento e outra forma de se relacionar com a natureza? Veja, na minha visão, na realidade, não são outros conhecimentos e outras formas de nos relacionarmos com a natureza. São os nossos conhecimentos e nossas formas que sempre foram, né, e ainda são negadas pelo capitalismo. Enquanto um sistema social capitalista polui o meio ambiente, mata os rios, né, desmata, seca as fontes, nós, povos de terreiro, não vemos outra possibilidade de garantirmos a vida se não houver o respeito à natureza e o uso sustentável dos seus recursos. E eu falo isso tanto no campo social quanto no campo espiritual, no campo ritualístico. E é nesse sentido que Odé, né, que Oxóssi, se apresenta como uma energia de grande importância para a comunidade. Quando eu falo comunidade, quando eu uso o termo comunidade, a ideia de comunidade preservada no universo de Oxóssi é de um coletivo onde as pessoas possam uma cuidar das outras em diálogo com a natureza, valorizando os seus potenciais e os seus saberes individuais. Né? Aí, o resultado é proporcionar o fortalecimento da ancestralidade. É nesse aspecto que Oxóssi é o guardião da família. Oxóssi, ele é o orixá da sabedoria coletiva e dos bens comuns. É a energia que dá sustentação a todo modo de vida e uma filosofia de um povo. Na diáspora, ele é o orixá que sustenta, que dá sustentação à nossa memória afetiva. Né? É, o amor, o vínculo familiar a partir do axé é responsabilidade de Oxóssi. É ele que recebe, é Odé quem recebe o seu povo nos terreiros. É Odé, né, junto com Ogum, junto com Exu, que são orixás da mesma família, que buscam, que fazem o resgate do seu povo para a ancestralidade. Então, ele é um orixá fundamental. Obrigada, Babá, por compartilhar com a gente e com os ouvintes esse conhecimento. A gente vai para um breve intervalo e, na volta, seguimos com mais conversa e ensinamentos sobre Oxóssi, sua importância para a nossa sociedade, com o Pai Juno de Odé, do Ilê Axé Orixalá Talabi. Você está ouvindo o Obá Cossô, o programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena. Estamos de volta com o nosso programa Obá Cossô. Vocês acabaram de ouvir a música Odé Comorodé Orixá Oxóssi, interpretada por Alcione no álbum Obatalá, uma homenagem à Mãe Carmen. O tema de hoje é Justiça Ambiental e Oxóssi. Nosso convidado é Pai Júnior de Odé, do terreiro Ilê Axé Orixalá Talabi, nossa casa de Axé. Sua bênção, meu pai. Então, Oxóssi nos conduz a princípios civilizatórios africanos completamente opostos aos modos de se relacionar eurocêntrico com a natureza. Como o senhor avalia ou percebe o impacto do modelo ocidental de exploração dos recursos naturais na vida dos povos tradicionais de terreiro? Como muito negativo, né? Plano de extermínio, inclusive cultural, né, se dá a partir de vários meios. E um deles é de acabar com os recursos naturais. É nesse sentido, sem água, sem folha, sem terra, né, fica muito complicado de sermos e de mantermos o nosso culto. Se um povo se vê como parte integral da floresta e um sistema de dominação desmata, esse sistema é genocida. Seu intuito é de aniquilar esse povo. Se nós, povos de terreiros, temos nas águas, né, nas nascentes, nosso sentido de fonte de vida, de recurso essencial, um sistema de dominação que polui as águas e mata os rios, nos quer morto, não nos quer vivo. Essa é a questão, né? O modelo do Ocidente, por si só, nunca se sustentou. Ele é retroalimentado pelas suas próprias mazelas, né? E é isso que a gente tem assistido e visto há muito tempo. Então, esse não é o nosso entendimento. Oxóssi nos ensina que não devemos derrubar uma árvore que não dá frutos, né? Porque ela não nos dá frutos, mas ela nos dá sombra e ela serve de espaço para a moradia das aves. Né? Então, a compreensão dentro da filosofia dos orixás imbrica o ser como um ser coletivo, na realidade, né? Que, quando olha para trás, vê na sua ancestralidade o poder de realização do presente. Então, é a ancestralidade que vai lhe sustentar no presente. E os seus atos e suas relações com a natureza, né, no presente, é o que vai garantir a sua continuidade, ou seja, o futuro. Então, esses três pontos, né, passado, presente e futuro, ancestralidade, né, cultura e continuidade dos princípios filosóficos, é que nos dá sustentação. Exatamente, pai. Estão tirando nossa sustentação. O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, divulgou dados onde registra que o desmatamento da Amazônia em abril desse ano, 2020, foi o maior dos últimos 10 anos, com 529 quilômetros quadrados de floresta derrubada. O aumento do desmatamento ocorre em meio à recomendação de distanciamento social devido à pandemia. A Unidade de Meio Ambiente da ONU divulgou um vídeo que tinha o seguinte título: Coronavírus, uma mensagem da natureza. A partir de Oxóssi, podemos interpretar esses fatos como um alerta para a sociedade que precisamos aprender com os povos tradicionais que proteger a biodiversidade é proteger, inclusive, a nossa existência? Sim, proteger o meio ambiente, né, e se enxergar como parte dele é mais que fundamental, né, é obrigatório. Para nós, a Terra fala, né, a Terra, a água, o vento. E a Terra tem nos alertado há muito tempo de tudo que está acontecendo. Então, o fato é que esse sistema nos mata, mata nossas mães, né, que são as guardiões dos nossos valores identitários, mata os nossos jovens, que são os futuros, né, o futuro que vai perpetuar a dignidade ancestral aqui em nosso país, deixa as nossas crianças fragilizadas, né, psicologicamente e emocionalmente, porque a escola reverte os valores coletivos em função de uma formação do indivíduo como uma máquina que deve se matar de trabalhar para acumular bens de usufruto individual. Ou seja, a comunidade, os ancestrais, a natureza e a memória não são as ferramentas básicas para a formação nesse sistema. Muito pelo contrário, né? Excluí-las é parte do curso deles. Então, nesse momento de isolamento, de pandemia, eu peço ao Oxóssi sabedoria para nos manter de pé. Desejo que Odé desperte em cada um de nós o nosso corpo coletivo e que a nossa cabeça, nosso Ori, possa nos abençoar em tudo que a gente vai realizar. Eu peço ao Oxalá também, que é o orixá patrono da nossa comunidade, que nos traga segurança, né, emocional, para que a gente possa passar por esse momento e possa, com certeza, se ver em breve, todos nós. Axé, Pai Júnior, a privatização, o desmatamento e a precarização dos territórios ameaçam a subsistência de vários povos. Esse modelo ocidental em que estamos vivendo traz grandes impactos nas casas dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, das comunidades de terreiro. E todas essas violências ao meio ambiente podem ser chamadas de racismo ambiental. O racismo ambiental é a ideia e a prática da sociedade, de empresas ou governos que aceitam a degradação ambiental e humana como justificativa para supostos desenvolvimentos, afetando diretamente determinados grupos sociais, negros, índios, extrativistas, pescadores, trabalhadores pobres, povo de terreiro e vários outros povos tradicionais. O racismo ambiental não apenas pode ocorrer em áreas urbanas ou florestais, também pode ocorrer no meio urbano, por meio de práticas ofensivas ao meio ambiente. No meio urbano, a população mais atingida é a população negra e pobre. Então, queridas e queridos ouvintes, tem duas leis que podem ser consideradas marcos nas questões relativas ao meio ambiente. A primeira é a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. A segunda é a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em caso de dano ambiental é de responsabilidade do Ministério Público fiscalizar o cumprimento das leis. Caso haja violação, o MP tem que instaurar uma ação pública, uma ação civil pública para reparação do dano. Pois é, Ângela. Essas leis são necessárias para a gente criar o hábito de denunciar as violações e os danos ao meio ambiente. Entender que o racismo ambiental é importante para desvendar a lógica do capitalismo. Desmatamento não é progresso, jogar óleo nos mares não é progresso, megas construções não é progresso, esses moldes de discurso de progresso não é desenvolvimento, é racismo. E a preservação e a manutenção do culto ao Xóssi é primordial para a manutenção de princípios civilizatórios africanos que podem sustentar todo um ecossistema de existências. Oxóssi é nosso ecossistema de existência. Ok, Arou. É isso, pessoal. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Queria agradecer ao meu babá, pai Júnior de Odé, pela partilha, que foi de muito axé, força e aprendizado. Gostaria de parabenizar, né, a toda a equipe do programa Obacossô, agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui gostoso com os ouvintes, né, e com vocês. Queria expressar também meu desejo, né, de que programas como estes, que transversalizam a comunicação, sejam cada vez mais produzidos e difundidos. É importante que a gente produza conteúdo a partir das nossas experiências e das nossas perspectivas, né, e visões de mundo, né? E, por fim, eu desejo que o Axé de Odé seja vivo em cada um de nós. Meu muito obrigado mais uma vez. Um beijo em todas e em todos. Axé. Omo Lodé, laie, laie. Omo Lodé, laie, laie. Abada loco coiso. Omo Lodé, cuadio. Babá Onibô, ô Kearu. Obrigada, pai Júnior. Foi um enorme prazer partilhar esse momento com o senhor. Queria saudar seu ori de caçador, que é o ori que cuida do meu ori. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, que nessa tarde possamos aprender com Odé a caçar a felicidade. E que Odé nos possibilite caminhos de fartura e caminhos de liberdade. Fiquem agora ouvindo a música Odé, do grupo Bongá. Até próxima semana. Axé, Oke Arou. Com louco, universo galopei. Mata.